Deus está presente. Que já vem em nossos corações para sempre. Hoje estamos também falando para Portugal, onde estive, voltarei se for da vontade de Deus muitas vezes. Podemos conversar ao telefone toda vez que for possível. Vou dar a palavra, depois eu tenho algumas coisas para agradecer, aos jovens da sucursal Rio, Igreja de Deus, no Rio de Janeiro. E vou comentar aqui a carta também da Isabel de Paula. Vou pedir, quem vai resumir o desafio pode ser a Cristina. Qual foi o trecho do Apocalipse, capítulo, tudo direitinho. Vamos você também, ó. Vamos embora, vai lá para o seu posto. Cristina, faz um resumo aí, vê se você prestou atenção, eu sei que prestou. Qual é o capítulo que vocês vão focalizar do Apocalipse? Vamos focalizar o capítulo 14. O senhor pediu que nós analisássemos quais as ocorrências nesse capítulo que tem a ver com a política de Deus. Sim. Você está lendo o capítulo 14 em que livro? Do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Sim, para os simples de coração. Você está tirando daqui desse livro o Apocalipse de Jesus para os simples de coração. É bom sempre vocês dizerem que há muitas versões do texto apocalíptico, há umas pesadonas, um português gongórico superado e outras tão modernas que tiraram o brilho solene da palavra de Deus, que é bonito o texto bem apresentado, bem escrito. E aqui ele está tratado com muito carinho. Está numa maneira fácil de guardar, de ouvir, sem perder a condição divina imanente da mensagem que ele representa. Então, com a palavra, vamos ler o trecho do Apocalipse? Qual é? Eu quero ler com a turma toda. Vocês estão com o livro aí? Então, levantem aí. Bem, irmão Paiva, nós nos reunimos e cada um destacou uma parte do capítulo 14, fazendo uma relação dessa parte com a política de Deus. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Ih, mas ele é grande. Tem isso. Você vai fazer o seguinte. O trecho que foi destacado, nós lemos aqui com o pessoal da plateia, porque eles também querem participar disso, não querem? Queremos! Bem, qual é o trecho? É a primeira voz, exatamente na página 88. Espera aí. Página 88, a primeira voz. Quem já está na página 88 do primeiro volume do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, quem está? Vocês gostaram do livro? Gostamos! Está abrindo a cabeça de vocês, né? A primeira voz. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Aos que se assentam sobre a terra. E a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei o Senhor Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu. E a terra. E o mar. E, o e as fontes das águas. E as fontes das águas. Bem, vou passar a palavra agora para a rapaziada aí. Vamos ver como é que a Cristina vai conduzir esse debate. Vamos lá. Bem, irmão Paiva, de início eu destaco aqui nessa primeira voz a tarefa desse anjo, que ele tem como tarefa é pregar uma boa nova, né, o Evangelho Eterno, a todas as nações. E isso vem ao encontro das diretrizes da política de Deus, que são todas elas firmadas no Evangelho, no Novo Mandamento de Jesus, e também no seu Apocalipse. E nós vimos também que esse anjo, ele brada em grande voz, quer dizer, ele prega com energia. E essa energia é exatamente para despertar a humanidade da ignorância, né, em que ela se encontra. Porque, como o senhor tem explicado nos comícios da política de Deus, que o senhor tem realizado através da rede da boa vontade, Jesus está no comando do planeta Terra. Mesmo que, às vezes, aparentemente, isso possa não parecer real. Mas o senhor já explicou que todos os transformadores, né, que vieram à Terra para poder assim, transformar, mexer com as consciências, são missionários mandados por ele. O senhor citou até o caso na entrevista que o senhor deu à Rádio Aparecida do Norte. Lá no Santuário de Aparecida do Norte. Exatamente. Que Jesus mandou, inclusive, Karl Marx e todos os outros à Terra. Karl Marx também. Quer dizer, isso é uma revelação importantíssima, porque isso prova que ele realmente está no comando da humanidade. Tem poder. Exatamente. Agora, de acordo com o que nós aprendemos aqui na LBV, a tarefa desse anjo vem ao encontro da nossa tarefa, a geração dos Paulos. Bonito isso, repita isso aí. Quer dizer, a tarefa desse anjo... A tarefa desse anjo que tem como missão pregar esse evangelho eterno, vem ao encontro da nossa tarefa, Mocidade Legionária, que faz parte da geração apostólica dos Paulos da LBV. Por quê? Onde é que está isso? Claro, claro aí. Qual é a tarefa dos Paulos? O que Paulo o apóstolo fez? Ele levou a mensagem de Jesus além fronteiras. Aos gentios. Aos gentios, exatamente. Foi um ecumênico, foi buscar as ovelhas onde estivessem. Sim. E também concluindo, né, eu lembrei... Não, pera, só um instantinho. Mas onde é que está isso? Claro, claro, claro aqui. São dois versículos só. Para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Sim, mas tem mais aí, ó. Dizendo em grande voz. Temei o Senhor Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Sim, vamos fazer uma coisa, leia o versículo 6 e 7 aí, com toda a empolgação. Olha a sonoplastia aí. Vamos lá, Cristina, vamos. A primeira voz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei o Senhor Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Muito bem. Vamos para outros aí? Eu ainda vou fazer muitos programas com vocês aí. Quem é que vem agora, Cristiano? Eu vou passar a palavra agora ao Danilo Parmegiani, porque exatamente ele vai citar uma grande transformação que mostra a superioridade da política de Deus. Mas é referente a que passagem aqui? Vem logo em seguida, a segunda voz. Segunda voz. Quantos anos você tem, Danilo? 14. 14. E a plateia? Vamos participar desse debate? Vamos trazer a nossa partezinha. Qual é a nossa partezinha? É ler o quê? E vamos lá. A segunda voz. É versículo 8 do capítulo 14 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. A segunda voz. A segunda voz. E seguiu-se outro anjo. O segundo dizendo. O segundo dizendo. Caiu. Caiu. Caiu a grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia. que tem dado a beber a todas as nações, do vinho da fúria, da sua prostituição. Agora eu passo a bola para o Danilo, de modo que ele faça um gol. Bom, o senhor pediu também para comparar com Isaías. Aí eu fui lá no capítulo 21. 21? Deixa eu ver aqui, Isaías. Versículo 9. Isaías. Mas lê lá, o que está dizendo aí? Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros, de dois a dois. Então ergueu ele a voz e disse: caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de esculturas dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Bom, aqui eu faço uma comparação com a segunda voz, porque a Babilônia simboliza a parte podre da humanidade. Sim. Então, na política de Deus, nós aprendemos, inclusive o senhor fala muito, da queda da parte podre da humanidade, porque essa queda da Babilônia é a queda moral da Babilônia. Sim, queda moral, isso mesmo. Se primeiro vem a queda moral, depois vem a material. Então... Fala pertinho no microfone aí, bem pertinho. A política de Deus, também com Jesus no comando, fará com que atenda às necessidades do povo. Sim. E ensinará o homem a se verticalizar diante das leis de Deus. O próprio Isaías diz que a humanidade apodreceu a terra, por isso poucos homens restarão. Ele próprio adverte. A turma ficava às vezes irritada com os profetas. Dizia: será possível que esses profetas não dão uma colher de chá para nós? Mas é que os profetas amam, eles podem ser rudes no falar, mas o coração é generoso. E há muita gente que usa palavras doces e tem um coração selvagem, seco. A humanidade, no Brasil, em Portugal, no resto, precisa livrar-se das aparências. As aparências enganam. Cuidado com aquelas pessoas de palavras demasiadamente doces. Observem o Apocalipse, de certa forma, no exemplo do livrinho, doce na boca, amaríssimo no coração. Vamos lá? Parabéns, Danilo. Não anuncia, tem que anunciar quem vai agora. Agora é o Fábio Moreira. Ah, o Fábio, vamos lá, Fábio. Bom, eu queria pegar uma carona com o Danilo. Dá sempre a idade, porque muita gente pensa que o Apocalipse é para quem já dobrou o cabo das tormentas. Não, é para a juventude também, é a geração nova na LBV, dos Paulos, mesmo com elementos até com mais de 90 anos, porque velho é aquele que perdeu o ideal. Mas os que têm se manifestado aqui têm 14, 15, claro que das moças eu não vou perguntar a idade, mas dos rapazes só dirão se quiser. Pai, eu tenho 22 anos, né? Meu nome é Fábio Moreira da Silva, aqui da Igreja de Deus da Sucursal Rio. Eu queria complementar o que o Danilo falou agora, a respeito da Babilônia, e o que o senhor vem pregando com a política de Deus. A Babilônia, ela atua em tudo quanto é lugar, a parte podre de tudo. E a política de Deus vem fazendo isso, tirar, eliminar essa parte que cairá sozinha, né? Pelo próprio ato, porque aquilo que é errado cai por si próprio, como o senhor já explica. E é importante porque é uma coisa que o senhor vem trazendo e vai expulsá-la de qualquer maneira, não tem jeito, né? A queda da Babilônia é a queda da hipocrisia. Nunca se esqueçam do que Jesus disse aos discípulos, aos apóstolos: livrai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Eles pensavam até que fosse fermento para fazer pão, aquela coisa toda, né? Mesmo os discípulos de Jesus, os discípulos do Mestre, comiam mosca. É preciso atenção ao que Jesus diz. Então a hipocrisia é a mãe de tudo que é errado, professor Tácito. Que é a falsidade. A falsidade só pode gerar a falsidade. Na religião, na política, na ciência, na filosofia, na economia, no relacionamento doméstico. Então tem que cair. Vocês já viram alguma coisa podre sustentar-se nos galhos da árvore frondosa? Não. Cai no chão, a árvore continua frondosa, e se não cair, apodrece a árvore. É igual a um membro gangrenado que você tem que cortar, senão vai o corpo inteiro. Pois não, Fábio? É, por isso que o senhor vem trazendo também esse quarto caminho, né? Que é a democracia divina. Sim. Ela vem com tudo, né? Realmente, porque aquilo que é verdadeiro, ela se impõe por si própria, né? É uma realidade já, porque a democracia humana falha, porque não adianta ver só o homem, só na matéria, mas o espírito existe, pré-existe a matéria. Como eu vou te dar uma tarefinha, que estamos fazendo sinal ali, quanto ao horário, vou te dar uma tarefinha. Eu escrevi uma matéria chamada Teocracia Divina. Como você está indo bem na percepção de que é Babilônia e sua queda, e falou da democracia divina, a democracia de Deus, que é o quarto caminho, porque alguns confundem a democracia chamada cristã, que surgiu para enfrentar o comunismo, como a democracia que Jesus teria inspirado em Toto. Não, foi um avanço chamado democracia cristã. Mas tem que vir a democracia de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que é a quarta revelação no campo da política, correspondente à quarta revelação trazida por Zaru no campo religioso. Primeiro, religião, que cuida do sentimento. Se não cuidar do sentimento, não vem reforma nenhuma. Então, ele entrega o Fábio o estudo mais profundo e brilhante, e que chame a atenção e que provoque o pessoal daquela minha página, Teocracia Divina, que você vai comparar com o capítulo 14 do Apocalipse, outras comparações que você queira fazer na Bíblia e esta Bíblia. Aceita? Aceito, senhor. Tá bom, então vamos lá. Entreguei a ele, vocês são testemunhas, né? Porque ele é paciente. Eu chamava para falar e não lhe dava a palavra de propósito. Ele aguentava firme, aguentou firme, agora ganhou um prêmio. Uma salva de palmas para o paciente Fábio.